tem uma visão de futuro. Tudo o que se faz numa cidade não se pode fazer na cidade, no concelho, não se pode ter só a perspectiva do presente. Tem que ter uma perspectiva muito mais à frente e, por isso, nós construímos um programa que, e como temos vindo a governar, fará com que o futuro de Oliveira do Hospital esteja assegurado. E ele alicerça-se logo numa nova era, que é a era que já nós atravessamos, que é a era digital, como vocês sabem, das novas tecnologias. Não podemos ficar agarrados ao presente quando percebemos que o mundo mudou. E Oliveira do Hospital também mudou. E por isso há aqui uma nova era, que é a era digital, e temos que preparar Oliveira do Hospital para acompanhar esse passo. Tornar a cidade de Oliveira do Hospital como um polo de atração, irradiando dela para todas as freguesias e depois as freguesias irradiando para todos os núcleos urbanos que lhe pertencem. Isto é, há uma nova divisão de uma centralidade, mas não abandonando os núcleos urbanos pequenos.